batalha, sombra de morte, tentou apagar a luz do rei. Mas a esperança não se rende, Jeozebá escondeu, Deus foi fiel. Na casa do Senhor, 6 anos, Joás cresceu sob a proteção, ouvindo o clamor da nação. Um dia ele reinará em adoração. Viva o rei! Joiada, fiel sacerdote, convocou os valentes, unidos em louvor, com lanças e escudos, prontos para a luta, protegendo o rei em nosso Senhor. Viva o rei, o filho da promessa, coroado com glória e poder. O povo se alegra, em uníssono canta, o Senhor em nós vai vencer. Viva o rei, o filho da promessa, coroado com glória. Juntos vamos cantar. Viva o rei!